da Polícia Militar decolou do pátio 4 para o norte. Já vai prosseguir para na escuta do controle. Ciente do tráfego da Polícia Militar. Qual é o colo, Guardião 01? Guardião 01 no decolado 240, confirme PUB e autonomia? Tá bom, patrão, autonomia de 2 horas. Ciente Marinho 038, da presente, transfere controle Salvador em 1, 19.8, ajuste no 0 no 4. Confirma, Marinha, transfere controle? Afirmo. Bom dia, bom caju. Escuta. Afirmo, Guardião. Transfere controle em 1, 19.8, Guardião 01. 1098, graças. 1864 no solo 40, libera direita, chame controle solo em 1, 21.9. Direita, 219, boa noite, 64. 5038 na escuta da torre? Na escuta da torre, cara. Sente reporte base da pista no zero, reporte curta, uma base curta para a pista no zero, ajuste no zero no 4. Reportar a base da pista no zero. Estações visuais, ajuste a ladeira na 0-4, para o norte. Aqui, eu falo norte, missão, área de subúrbio, mandando mais um 210. Ponte da 0-1. Graus, zona 2, nós, com proa sul, corredor axé, restrito no meu pés. Céu, Serra Charlie, aguarde por gentileza, informa o tráfego da Marinha já para a base da pista 1-0, aguarde por paz. Terra Matriz 562 para 4 mil pés, ajuste na 0-4. 4.014, meu pés, poxa, né? 6337 passou o Zé, né, minha? Estacionar 6337, chame torre 1-9-295. 295-4, 6337, fazer menor direto por parte sem interferência com a pista, ok? Confirme o local de estacionamento do pouso? Pode acreditar. Sim. Azul 5048, para nível 050. 050. Salvador, boa tarde. Oxané 6337. Oxané 6337, boa tarde. Mantenha aproximação, aguarda autorização de pouso. Ajuste no 0-4. Informa o tráfego lá do hotel 06 da Marinha. Um helicóptero efetuando pouso na pista 1-0. Aguarde instruções. Tá. C2 já está na final, direto para o pátio. Não vai interferir com isso, pessoal. O Marinha 5038, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, autorizado a aproximação, pouso pista 1-0 para o pátio. 1-0 graus, 38. Confirmando 5038, pouso direto no pátio militar? Afirmativo, final direto. Sente reporte no solo, 5038. Abandonado no solo, 38. Abatamos Lima Zulu Papá autorizado, táxi reporte na Taxi Papá. Papá, quero... Xané 6327, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Puxa, né, 6337, vive com. Seu Serra Charlie, informa o tráfego da Avianca e sinal para a pouso na pista no zero, aguarde a passagem do tráfego, já será autorizado. Frequência livre, Approximate. Não tem ponto de espera, linha 045, essa é a identificação da solicitação da mais para nível 050, existe na 04. Zero para o 050, DMI, 04. Linha 337 no solo de 45, libera direita, chame controle solo em 121 decimal 9. 219, 6337. Lima do Lutapão autorizado ingresso pista no 7, reporte na linha de pronto. Autorizado ingresso, porta reportado, linha do Lima do Lutapão. Hotel Serra Charlie, decolado 246, confirme intenções. Intenções seria Paris pro Oceanita, em seguida já Veracruz, atravessar a Bahia de Todos os Santos e em seguida Veracruz. Gente da presente transfere controle Salvador em 119, décima 8. 198, grato. Controle, bom dia, papapapa, hotel Serra Charlie. Papapá, Serra Charlie. Em condições visuais, a gente é Salvador na 064. Pro Norte, quando possível, confirmar o seu tempo total de voo. Tempo de voo total, 20 minutinhos, senhorita. As intenções seria a proa de Paris. Salvador, bom dia, 1-2-7-4-2. Salvador, uma boa. Voo no 556, ponto de espera da 1-0 pronto. Voo no 556, boa, mantenha o ponto de espera. Vai manter. Levado, prossiga. Chanel 6356, é a torre? Oi, Salvador, Chanel 6356, sinal baixado travado. Chanel 6356, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pista 10, Chanel 6356. Antes do Brasil, alta, CN código 01. Ana 2-2. Oscar Gulf em autorizado táxi, reporte na taxa e papá. Estabilizou azul 042. Até a tela Serra Charlie, controle? Até o Serra Charlie, né? Escuta, peraí. A primeira distância que mantém? Tá mantendo 807, peraí. Tá tendo uma camada dentro da linha. Como traça de uma posição de 9 horas, mantendo 500 pés, guardando 0 ano, tentando sobreviver. Guardando 0 ano, controle? Vento 110 graus, 10 nós, atento aos teus, turbulência, decolagem autorizada, pista no 7. Decolagem, Oscar Golf XM, mantém a presente posição. Oscar Golf 3, 0 para 2. Azul 5048, chama o teu GMA Metro 295. Salvador, Azul 2743. Sou nós, 6356. Salvador, bom dia, o Azul 5048. Tá 3 milhas do 372. Azul 5048, bom dia, ajuste 1-0 no 4, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0. Gente, livre pouso, vai reportar o trem embaixo. 5-0-4. Passamos Lima, Zulu, Papá, decolado 250, chame controle Salvador em 1-1-9-8, uma voo. 1-1-9-8, grato, bom dia. Oscar Golf X-Ray, autorizado ingresso, pista no 7, repórter alinhado e pronto. Como que não recebo o modo alfa no modo Charlie, confirme a sua vítima do acelerador. Vai estar checado, 0-4-2. Sente, pouso autorizado, vento no 00 graus e no 09, 5048. Livre pouso. Decolar esse tipo para 380, Lima Zulu Papá. Lima Zulu Papá, confirme se a condição de cumprir a minha carta. Lima? Este Lima Zulu Papá. Só ligou o 455, pode dar de volta 366. Assim, eu vou 1455 após o SAP, vou até a Vita 366, chama escrito para 4000 para isso, ajuste na 0-4. Assim, eu mantenha a presente posição, Oscar Golf X-Ray. Atendo o Lima Zulu Papá, controle. Perfeito, filho. Atendo o Lima Zulu Papá, doutor, essa pergunta será sobre curva esquerda na proa 240. Curva esquerda 240, Lima Zulu Papá. Lima Zulu Papá, posso cruzar nível 190, autorizado para o Zeleto. Após cruzar 1-1-0, apoio de LF, Lima Zulu Papá. Papá Romeu, Zulu Bravo Alfa, agora recebendo o radar. Página 2, vou para nível 050. 050, uma HD. Azul 5048, no solo 54, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 9. Direita, 121. Feliz Azul e Papai, estamos trazendo uma posição de 12 horas, 14 milhas, rumo ao Nordeste, um Bravo 738, cruzando o nível 095, descida para 050. Essa cruzando o nível 0, Azul e Papai. Romeu Zulu Bravo Alfa, vendo a prova de Paripo, repasse através de Paripo. Paraná 455, 2 para 2500 pés, após opção do Serra Vida 366. 2500 para reportar o Serra Vida 366, vou no 4. Papatango Lima, Vila Papão, está autorizado, beleza? Papatango Lima, Vila Papão, N7002, Salvador, resta navegação, Vila Elefa. Elefa, Lima, Vila Papão. Charlie, Santo, acho que da Gol, que foi lá na pista no zero, ela mantém o mesmo perfil de saída, aguarde pra gente ler. Uno 556, decolada 56, chame quanto de Salvador em 119, decimal 8. 198, bom dia. 1909. Dizendo pra mim, eu vou no 366, 1968. Uma 556, contato radar do colégio, se fazer o CBE para nível 360. Sobe 360, fechou o Gaião. Do 366, Golno 455. Golno 455, chega o termo na frequência 198.95. Foi 198.95, Golno 455. Batendo Lima, Vila Papá, tudo restrito, era o nível 360. Restrito 360, Lima, Vila Papá. 4 milhas para o Serra Vitor 372, visual conduzido. 1455, reporte passando Serra Vitor 372, fechada e travada, ajustando 0 no 4. Botará o 372, cheque de trem, 1014, Golno 455. Contra o 2000 conforme o alta Sierra 50, a meia dúzia de milhas, o total está preso a 100 pés. Ciente, negativo, contato visual, vai ficar atento do Brasalva. Contra o 2000 indicação dessa vez chegada a mar para nível 050, existe na 04. Azul 2742, você para 4 mil pés, azul, chale 014. 4 mil, canal 014, azul 2742. A passagem do Boeing da Gol que pousa na 10 será autorizada a decolagem. Eu acho que mantém o ponto de espera. Quadro 1962. Quadro 1962, tem um nome outro de 1995. Eu estou em função, mais obrigado. Papapá, Oscar Golf X-Ray, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1,00 graus, 1,00 mais, vento estreito de turbulência. Chegou para volta, voa rotatória da presente, controle. Pode entrar, controle? Chegou para volta, pode voar a rotatória da presente. 962, final de 6 milhas. Chegou no 455 no solo 00, libera a direita, chame controle solo em 121 no decimal 9. 3219, vou no 455. Chegou no 962, mantenha aproximação, aguarde pista livre e ajuste no 0 no 4. Guardando no 962 com 1014. Papapá, Oscar Golf X-Ray, decolado aos 01, no chame controle Salvador em 121 no decimal 9, correção 119 decimal 8. Muito obrigado, senhor. Romeu November, eu acho que isso que é autorizado a alinhar e manter pista no 7. No 1962, tráfego avistado por autorizado pista no 0, vento 1, 10 graus, 10 nós. Gente, 962, viu, pois? Volta, testa a informação, foco, tem conhecimento dos corredores, Salvador? Afirmativo, estou em alcance de todos. Sente. Primeiro, acho que o Whisky tem condições de, após a decolagem, efetuar o cruzamento do campo no ponto médio da pista no zero, para livrar o eixo? Foxtrot Lima, autorizado o táxi, reporte na taxiway Papá. Papá, acho que o Foxtrot não tem para ser saída. Papá Romeu November, acho que o Whisky, o vento 1,00 graus, 1,00 nós, decolagem autorizada, pista no 7. Uno 962, no solo 03, libere direita, chame controle solo em 121 no decimal 9. 219, 962. Lugo para volta, na final da 17. Lugo para volta, chame turno na frequência NM8, decimal 95. NM8, decimal 75. NM8, decimal 95, Lugo para volta. 95, 1895, muito obrigado, bom trabalho. Olha, Jeff. Carimba 00, prevê na tela. Quase 27, 4, 2, após, Serra Luta 367, localizado R9. Torre, muito bom dia, o Papa Romeu Zulu Bravo Alfa, na sua final da 17. Ok, Papa Romeu Zulu Bravo Alfa, está autorizado o pouso na 17. Vento é 1,10 graus, 1,0 mais. 1-0-1-0-9, Zulu Bravo. Papa Romeu 9MBF Quisk, decolado aos 04, autorizado ingressar no corredor forte, reporte na praia de Buraquinho. Reportará na praia de Buraquinho o 9MBF Quisk, autorizado ingresso no corredor forte. 395, tráfego no setor norte do campo, afastado-se em direção ao setor lá atrás do forte. Não vai interferir na decolagem, está autorizado a decolagem da 10. O vento é 1,10 graus, 1,09. Tráfego encontra-se a 1000 pés. Ok, CCM, está iniciando 3,2. O Papa Romeo, novembro, Oscar Whisky. Ao sobrevoar a praia de Buraquinho, chame o controle 19,8. Informo o A321, da tarde, da coluna agora da 1,0. Chamar o controle 19,80, ciente do tráfego. Fala, Oscar Whisky. O Júlio Bravo, Sol 07, está autorizado, backtrack táxi para o PAT 4. PR do Geno, ITAP, 023, Tá, Oscar Ghost, X-Ray. Estamos no centro da equipe, na frequência 1, 2, 3, 1, 8, 0. Como é que você Alterna, 1, 2, 3, 8. Azul 2742, 1 minuto para o 367. Azul 2742, 2 ao final R9, 2 para 2510, eu posso passando o Serrevita 366. Decolé 366, Azul 2742. 2166, número 2 na aproximação, 2 para 4, meu pai, ajuste na 0 na 4. Autorizado, 4 mil para 0 na 4. Controle 198. 19835, obrigado, Borneão. Excelente. Eu sou a oficina da colada 08, controle 198 agora. 198, o meu foco pra cima. Sim. 895, contato radar em decolagem, Brasil CDDE para nível 340. Fábio para o 340, teremos uma prova de Leda. Com o WhatsApp. 3895, após 2005, após 2000, era 3895. Controle instalador, Papa Romeu 92 Whisky, na vertical de Buraquinho, comprou a... Professor, meu cordial, bom dia. Esse é o Papa Romeu, Fox Platinum, mas decolou na sua escuta. Passar a fala de Itapuã. Olá, Fox Lima, mantém a escuta. Com a 3, 2, 1, 6, operação para assistenciamento, mantém a presença pro limite, curto localizador. Ok, mantendo a presença proa, somente informando que é o R-Nave, afirmativo? Afirma, com a 3, 2, 1, 6, correção limite, radiador 280, acelerador. Limite 280, positivo. O Papa Romeu 99 Whisky, no corredor forte número 10. Papa Romeu 96, condições visuais, corredor forte, ajuste salvador na 04, reporte 20 milhas salvador. Reportar 20 milhas salvador 99 Whisky. Papa Romeu na guarda. 32 na meia, reduzindo para 1809. Reduzindo 1,80. Azul 2742, Serra Vita 362. Azul 2742, Cabeça Sinal, CMTR 1,93,95. 1,895, Azul 2742, boa tarde. 3,216, será seguir às 2 horas, 7 milhas, com 1,900 de grande. Ok, centro do tráfego já iniciou a redução, 3,2,1,6. 3,2,1,6, que eu tenho que dar um 3,2,1,6. 4,000, 3,2,1,6. 3,2,1,6, deixa para 2,000, que eles pegam, agora para o Ok, 2,500, mantendo a proa ainda, 3,2,1,6. Aqui é o meu alfa, como trato de aproximadamente 2 milhas, tentando o meu país, um papo a 2 vezes alfa. Sim, tomando o meu alfa, Tente, Metro Novo. Após o pouso do Airbus da companhia, autorizado a levar e manter 1-0. Após o Airbus da companhia, mantendo 1-0. Autorizado a decolagem, dá 1-0, venta 1, 1-0 graus, 1-0 mais. Autorizado a decolagem, 1-0, já 3-7. Eu estou te arrumando, Contrano. Sobe para o Chile, depois eu posso ter autorização direta para o Chile. Eu estou sendo retorno, direto de Chile. Confirme o espelho para o posto. Então, tá bom, eu não estou aí, claro, para o Chile, para o Chile, para o Chile, para o Chile. Tem condições de informar a radial de distância do Salvador? Considera. Pista 213, autorizado, né? Mantém a pista 1, né? Tem condições de informar quantas milhas de Salvador fica a região de China? 70 milhas. Controle Salvador, bom dia, Z3745, passando Beacon, pé e saída da El. Controle da 3745. É 3745, contato radar do colégio, sobre a via saída da El para o nível 300. Subindo via saída da Alta, é o 300, 3745, solicita a proa de Dael ou Leda. 3745, autorizado da El. Autorizado da El, 3745, obrigado. Levando a aeroporto político. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 273, formação Lima e Dó de Cima. Azul 273, acendo a educação. Levando a aeroporto direto de China. Protesto livre a partir de agora, para o serviço de informação de voo e alerta, eterna proteção do controle. Eu não lembro, 2-8. Thank you. Lima, Mi 103, November 3. Rio 2763, 56 milhas do Oeste, contato radar. Lima 3 de Mar para justificar a chegada. Te pastel do Silva. Controle, 2 minutos para o fundo, Michael Alpha. Michael Alpha, agora você vai ser a sua comunicação. Guardando Alpha. Rio 2763, vista para nível 050, ajuste na 064. 050, centro da Rio 2763. Pode estar mais no novo, você está livre. Livre para o alvo. Chegaria 2 no 3, decola os 2, 3, controle 1 no 9 e sinal 8. 19, 19, 63. Controle, Xenéia 2613, decolou, bom dia. Xenéia 2613, contato radar, decolagem, subavia CBR para nível 360. 360, pode voar lenda? É 2.3? É 2.3, por favor. É possível voar na prodimenta? 2.3, mantém a testa do saída. Não, 2.3, você vai para o líder. Vai voar ali, até 2.3. Zero ano, qual foi o seu decoro mais aí? Negativo. Sente. Zero ano, já tá zero ano. Lama, operação para o procedimento, curva direita, proa 290. Lite radial 310, Salvador. Salvador Monte, eu vou no 864, considero no zero pronto. Goiás, decolar, vento 100 graus, 129. Olha aí, decola no zero, vou no 864. Foca 01, controle. Deixa a estrutura nível 100, desde o aeronave de decolagem. Eu amo, qual foi o seu sistema de apoio local? Sente. Pode haver um trechinho? Já vem, gente, que é a agora você trouxe comunicação. O 864 é com os 28, controle 1918. 198, boa tarde. 3, na frequência 1, 2, 5, 1, na perna 1, 2, 3, 8. Controle, controle, você escuta o gol 1864, boa tarde. Gol 1864, contato radar na decolagem, tudo restrito a nível 090, é da PUCA. 090 no terceiro gol, 1864. Controle azul 2773, após etape, voo 368. Azul 2773, após etape, zero a terra, azul 366. Desce para 4.000 pés, ajuste na 094. 4.000, após etape 366, azul 2773. Como 864, informa o tráfego na posição de 3 horas, 1,5 milhas, rumo noroeste, em alta 29 Tango, fuso em nível 120, descida para 100. 7864. Grupo 01, informa o tráfego na posição de 2 horas, rumo nordeste, 1,3 milhas, fuso em nível 050, descida para 350. Puxão restrito a nível 090. Azul 2773, cancelada as instruções. Doito, revista 366, doito para 2.500 pés, autorizado para o procedimento a renova, passo para a revista 366. 2.500, 366, reportará 2773. Canal 6213, estamos contra o recife, na frequência 1.25.1, na perna 1.23.8. 2.5.1.238, boa tarde, na 2.13. Controle Salvador, bom dia, Azul 4485, com a informação Lima. Azul 4485, com a sua identificação, vou na aproximar para o doutor Castigado, reposto para a dúvida. E Moscou, voa mar e já está no ideal o 4485. Plano para exposição, curva direita para o 295. Direita 29. Azul 4452 para nível 050. Azul 4485, estou preparando? Negativo, poderia repetir? Isso para nível 050. 050. G1864, autorizado para o Admeteo. Acho que é o 1864. Brasil 01, chame o torno, frequência 1-1-8 do sinal 95. Dois, alador, Guardião 01. Brasil 01, vai fazer pouso? Afirma, é da Poeta, já equipe para pouso no Parque do Grande. Autorizado, presente direto, base pela direita e ingresso a parte grande direto, informe no solo, ônibus 00 graus, 1-2 na Guardião. Escuta sobre base direto, base pela direita, informe no solo, Guardião. Uma 864, sendo sempre recíproco na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685-2545, boa. Para 3, meu pai, ajuste no 0-4. Para 3, meu ajustado no 0-4. Ação 366, até o campo à vista, azul 2763. Azul 2763, chama o pai na frequência 1-8 do sinal 95. 95, boa semana. Salvador, bom dia, azul 2773, estabilizado o final da RINAC. Presidente, 2773, fechou a aproximação, vai ter a direção de pouso para o Chino Velho. 2773. Zeruana, confirme se houver informação. Confirme. Confirme se houver informação, Zeruana. É negativo, não era nada isso lá. Eu peço vida. Oi, 763, autorizado para uso pistola 0, vento 120 graus, 10 mais. Uso autorizado, pistola 0, azul 2773. Posição no ponto de venda. Lateral, Confirme reduzir velocidade 200. 2209 azul 4485. Ok, 220, reduzindo azul 4485. 0190 para 2 para 2010. Uma, operação com a esquerda pela 200. Azul 4485, veteração para sequenciamento, mantenha 300 pro, limite radial 2 a 300. Mantenha presente pro, o limite radial 280 Salvador, azul 4485. Veloz, na procedimento com a esquerda pela 145. Vamos autorizar na procedimento ainda do Rio, repete estabilizado. Mateu, Xaramento 333. Xaramento 666, autorizado, Lemos 300. Mateu 190, Xaramento. Quatro, na escuta. Como você separa o procedimento RNAV ou NDVV? RNAV é no zero, azul 4485. Antes de separar 2500, qual é o azul no 0 no 4? 2500 no 0 no 4, azul 4485.